trabalho de tarde, a mãe reclama. Tá pensando que isso aqui é Tele Brasília, minha filha? Sai do telefone. Pô, mas eu tô falando com o Robertinho. Vocês estão prontos? Lembranças e histórias.